Teu irmão era pedreiro, mas dormiu sempre ao relento. Meu irmão partiu para a guerra, já não sei há quanto tempo.

Assim. presente, que vai voltar a ter um grande amor. Vem, quero te ver quando regresso junto à lareira onde me aqueço e acordar sobre o teu I'm